Ora, bem-vindos a mais um podcast. Este gravado no dia 11 de fevereiro de 2018. Estamos às portas do Carnaval, aquele feriado que ainda não percebemos, apesar de ter levado a tradição para o mundo inteiro, se é oficial ou não. Eu próprio ainda nem sei se tenho um dia de descanso ou não, porque basicamente, enfim. Obrigado à herança do Pedro Passos Coelho, que fez de alguns feriados algo proibitivo em nome de pagarmos a nossa competência económica e a nossa soberania nacional. De uma tradição que é completamente nossa em relação a termos um dia de descanso, porque só faz bem à economia sermos contributivos, não faz bem à economia ter um dia para ir às compras com o nosso pouco dinheiro que nós oferimos, mas tudo bem. Cá estamos nós, bem-vindos a mais um podcast. Estou um bocado assim seco de tópicos, mas tenho para aqui alguns clipes, mas sinceramente isto é daquelas alturas que só me apetece, é com este frio e com esta carga de trabalho, tenho que estar deitadinho a descansar e não me apetece fazer absolutamente nada, mas aqui vamos nós tentar gravar um podcast de alguma maneira, com algum sentido, e vamos começar por onde? Eu gostava de começar por esta lei do PAN. PAN! Que raio de mentalidades é que andam para aí a tentar defender os direitos dos animais acima dos direitos das pessoas que cada vez estão a ser mais suprimidas nos seus próprios direitos em nome do coletivismo globalista que nos anda a fazer pagar conta por pessoas que nem sequer respeitam, seja lá o que for, que esteja dentro do nosso território, e nós próprios, como portugueses, não somos respeitados em relação ao contributismo que nós damos a esta destruição social que é imposta por ideias radicalistas do marxismo cultural, que sempre a ser embutido e vendido e defendido por todas as pessoas que não têm a furtividade testicular para se fazerem à vida, porque a vida não é fácil, e não sei quem é que as convenceu em contrário sobre, mas aparentemente, tal como eu disse aqui nos posts do Twitter, quer dizer, ai do padeiro que entras aí e esteja a manusear o pão à mão, como sempre foi tradição e nunca ninguém morreu por causa dessa merda, mas aparentemente agora, ai de quem não manuseie, e obviamente que temos que levar em consideração algum tipo de higiene, mas o pão sempre foi assim um símbolo de, sei lá, de algo que é passado de mão em mão e de boca em boca e nunca fez mal a ninguém, e é quase como uma tradição e um símbolo da nossa própria pobreza que nós vivemos em Portugal durante estes tempos todos e continuamos a viver sob este disfarce do teu modelo do telemóvel compensar, seja lá o que for. Os animais agora podem entrar em todos os estabelecimentos. E olha que estupidez. Sinceramente, não é por nada, mas a gente já tem alguma dificuldade, às vezes, em confiar nos hábitos higiênicos das pessoas, quanto mais essas pessoas que trazem um cão. E não tenho nada contra animais, eu adoro animais, especialmente grelhados e bem passados, mas independentemente disso, que raio de complacência de direitos é que está a ser confundida agora a linha. E claro que nós seres humanos também temos muitos defeitos, mas independentemente disso, porra, tanta gente a queixar-se ao balcão de coisas absolutamente insípidas e de repente um cão pode entrar e se ele for muito goloso já pode ir lamber os bolsos para trás do balcão, porque isto... Eu não digo, obviamente, que os animais também não tenham direitos. A mim revolta-me ver pessoas a tratar mal os animais, mas daí a dar-lhes mais direitos do que o próprio como ser humano possa refilar em relação a ter, a querer estar a consumir uma refeição em que o cão anda a pavonear-se na cozinha, eu próprio também fico um bocado desconfiado. E será que o meu direito, de alguma maneira, também está a ser ouvido, ou só o direito do animal, que nem sequer sabe falar, é que pode ter alguma opinião para dar? E obviamente que isto transparece já desde há muito tempo, como eu gosto muito de fincar nos meus podcasts, por isso é que eu trago clipes do estrangeiro, porque a gente somos o portugalito que anda a reboque e só ficamos satisfeitos quando um coletivismo desportista qualquer que usa a nossa bandeira consegue obter algum triunfo, como se isso fosse algum tipo de isenção fiscal ou de melhoria de vida pessoal para qualquer pessoa que me esteja a ouvir, que cai um bocado na ilusão de... Eu é que diria, se calhar, talvez a estes clubes para pagarem a concessão ou a taxa de usarem a nossa pátria como algo que fosse verdadeiramente significativo, e já agora qual é o decreto-lei que uma vitória de um clube qualquer que tenha ganho alguma competição desportiva maioritariamente manipulável, como temos visto todos estes escândalos que até juízes têm que sentar nos bancos dos réus, onde é que anda afinal a justiça? O que é que afinal é Portugal? É uma seleção ou este país coletivista de pessoas honestas que andam a trabalhar para pagar a conta a pessoas que vêm de fora e nem sequer respeitam a nossa cultura e só querem mais direitos do que nós próprios, que pagamos, temos o direito a fazer, seja lá o que for? E como uma cereja em cima do bolo, ainda temos partidos como o PAN a dar direitos extraordinários a animais, porque nós próprios, aparentemente, segundo os poderes governamentais, estamos abaixo de cão, literalmente abaixo de cão, porque temos menos direitos. Caso falhemos um eurozito na taxa do IMI ou no, no, na contribuição do IRS, somos logo sancionados. Só nos falta castrar com pena, como fazem aos animais, enfim. Então vamos lá ver até que ponto é que este exagero, exagero, porque uma coisa é realmente há pessoas que tratam mal animais e devia haver uma legislação para puni-los imediatamente quando houvesse provas que o fazem. Agora, estarem a dar mais direitos acima das próprias pessoas aos animais, aí já te... Ah, com caraças. O que é que se passa aqui? Ah. Pronto, ok. Esqueçam isso. Caí um bocado agora fora desta mensagem parva, mas independentemente disso, nós temos que ver o que vem aí no futuro, na calha, se continuarmos a ser complacentes com estas leis absolutamente ridículas, que às vezes só parecem que são feitas para não deixar um cliente para trás porque tem alguma condição especial que acha que um animal é de apoio. E as coisas começam a ultrapassar o ridículo, e como nós estamos aqui neste microclima chamado Portugal, já começa a haver esta tendência a ser abusiva em relação a tudo o que nós possamos pensar como seja alguma coisa justa, por mais que a gente goste de animais. Eu adoro animais, mas isto é a minha crítica em relação a quando as coisas começam a ir longe demais e nós próprios, como seres humanos, começamos a ficar descurados em relação aos nossos próprios direitos. Delta Airlines has new rules for bringing service and support animals on planes. They take effect March 1st. Don Daler has details. It's not unusual these days to see a service or support animal of various kinds, from dogs to pigs to ducks, even horses, on commercial airplanes. Floridian Bertie Dombrowski flew to Atlanta with her dog, Paquito. It's just nice to have something there to cuddle with and just, you know, calm you and keep you, you know, chill. Delta, which carries 700 animals a day, 250,000 annually, says a growing trend of bad behavior by the animals, like biting or urinating, has increased 84% over the past year. The airline is now introducing new regulations requiring a signed document stating the animal is trained to behave, a letter saying the animal is in good health and vaccinated, and if it's an emotional support animal, a signed letter from a healthcare professional, all 48 hours before the flight. Good job, guys. Tom Panic, CEO of Guiding Eyes for the Blind, was on a Delta flight recently made miserable by a misbehaving support dog. For 2.5 hours, the passengers had to tolerate this dog while it was barking, lunging, and disrupting the flight. And no one wanted to confront this individual and say that that dog is not appropriate as an emotional support dog. It might seem like a harmless way to travel with your pet, but Panic says there are serious repercussions. It profoundly affects us because the next time we go into a restaurant, all right, let's go. They may tell me no. You don't have access here. And I wouldn't be able to take 3 steps without Gus. The air carrier access law requires airlines to grant access to service animals used by people with disabilities. But increasingly, that law is being abused by non-disabled pet owners. So 19 states have laws against calling untrained dogs service dogs. E é isto, é o abuso. O abuso, pois, uma lei que até pode parecer que tem alguma tese legítima em relação a ter sido aprovada, porque apelam à nossa empatia. Depois é logo, obviamente, o abuso destes mentecaptos que, coitados, são tão fraquinhos para viverem esta vida que é absolutamente e extremamente difícil, e há que estar atento, e há que arregaçar a manga e ir à luta. Precisam do seu pudelzito para se sentirem de alguma forma felizes. É pá, a sério. Mas como é que esta gente, por exemplo, consegue cumprir um horário de trabalho? Como é que esta gente consegue cumprir um compromisso? Como é que esta gente consegue ter palavra sobre eles próprios? Se eles são tão fraquinhos que dependem, eu adoro animais, mas dependem do seu sustento psicológico em termos de ter um poodlezito ao lado. E não é só um poodle, pode ser um burro, um porco, um hamster, eu já nem sei, e isto está-se a tornar absolutamente ridículo, e até se pode vir a tornar um caso de saúde pública muito grave, porque realmente estamos a pôr dentro de um avião, num ambiente de oxigénio confinado, a ser reciclado constantemente, porque o ar é rarefeito nas alturas em que os aviões voam em velocidade de cruzeiro, de estarmos a ter que estar a respirar o ar, às vezes até as próprias pessoas me assustam, quanto mais os animais, que eu não sei de onde é que vêm. Não sei qual é o certificado, eu não sei o que é que raio é que esta gente anda para aqui a pensar, porque pelo mesmo lado que o tal padeiro não pode pegar no pão com a mão, porque a azaio leva logo uma multa por causa dos germes, quando é um padeiro que não fez mais nada que se não passar a madrugada inteira a manusear pão, e não há nada melhor que a massa ser mexida com a mão, mas afinal qual é o problema? Qual é o problema? Vamos ouvir um bocadinho mais a extensão então do problema. Back now with the growing concern facing America's airlines and passengers. Service and emotional support animals on crowded flights sometimes causing problems. Now, a major airline changing its rules as three other airlines are reviewing tighter restrictions on which pets can come aboard. Your flying experience may soon start to change. More and more airlines now looking to tighten the leash when it comes to bringing animals into the main cabin. Delta Airlines leading the way, trying to stop some owners from abusing the system by pretending their ordinary pets are emotional support animals. The carrier reports an 84% increase in unsanitary or dangerous pet incidents since 2016, including cases of biting. One passenger even mauled by a 70-pound dog aboard a flight. American Airlines, United, and JetBlue all saying they will also review their policies. 3 years ago, we exposed this problem on 2020, first showing companies that provide leashes, vests, IDs, and certificates for emotional support animals without first verifying any mental health issue. Then, how some airlines don't even ask to see the documents. I boarded flights with my Boston Terrier Archie using no pet carrier. Oh my goodness! I don't think I've ever seen a bunny before. Later, getting on another flight with a bunny named Leo. One company even provided us with documentation for an albino African pygmy hedgehog named Snickers. The new regulations are aimed at preventing this from happening in the future. E aqui temos o excesso que já está a ser aplicado. Quer dizer, neste mundo pós 11 de setembro, os americanos até têm que passar descalços. Tem que ser. Até fazem pat down a velhotas e a crianças, porque têm medo que sejam terroristas. Mas os animais, é pá, já agora. Alguém, por favor, meta um stick de dinamite pelo cu de um cão acima, a ver se esta tendência passa, porque assim também não está a ter piada, porque isto é mais um exemplo, assim um bocado crucial, de como. Até os animais andam a ter mais direitos do que nós dentro desta tendência. Que eu não tenho outro nome para lhe chamar, deste apelo às minorias, que já chegou a um ridículo tão grande que até os animais já estão a ter mais direitos do que nós, e nós só temos é que pagar taxas e taxas e taxas e taxas e taxas para depois até haver estes mecanismos altamente levianos para passar certificados de animais de apoio a pessoas que precisam era levar uma estalada na cara a ver se acordam para a vida, que realmente eles não dependem do animal, o animal é que depende de ti. O animal é que depende de ti. Como é que era aquele meme que há na internet? Para nós um cão pode viver uma pequena parte da nossa vida, mas um cão para ele, a vida dele é toda dependente de nós. Porque é mesmo assim. É mesmo assim, eu detesto pessoas que tratam mal dos animais, mas isto é um exagero, isto é um abuso, tem que haver um equilíbrio, as pessoas não estão a tomar atenção. E por falar em casos de saúde pública, porque isto pode ser, obviamente, agora que compramos um bilhete de avião, ainda podemos ser mordidos por um tipo pitbull, ou um burro, ou um porco, ou eu já nem sei o que raio é que eu vou apanhar quando apanhar o meu próximo voo, num futuro próximo. Por falar em saúde pública, vou só bater um bocadinho mais naquela situação que já falei em alguns podcasts anteriores destas vacinas que são projetadas em relação a uma estirpe que é hipoteticamente a que vai ser mais prevalente, mas acaba sempre por falhar em termos de, digamos, de prognóstico, o que é que está no mercado para combater uma doença que ao fim e ao cabo acaba por, parece que fazer pior do que melhor em toda a gente, porque toda a gente acaba por apanhar a gripe na mesma. Tomem a vacina ou não. Então vamos ouvir aqui onde é que está este clipe, um caso que pode ser até bastante isolado, mas se calhar não é tão reportado porque a indústria farmacêutica tem um lobby tão grande dentro da nossa cogniscência noticiosa que somos propagados diariamente, a ter que aceitar certas coisas que não passam mais de business plans a ser promovidos mediaticamente em forma de anúncio. Disfarçados como notícia altamente informativa. Vamos ouvir este caso sobre a vacina da gripe e vou alargar este tópico de vez até ao próximo inverno do ano que vem. An energetic young man now gone. His family trying to understand why. 16-year-old Charlie Harp was diagnosed with the flu last Thursday. And like many flu patients, he was prescribed Tamiflu. We started right in the car. I thought we get it in, get it in him and get him started. Less than 24 hours later, 2 o'clock, I texted him and didn't get a response, and I knew something was wrong. My husband came home, and found him here at the house. Jackie Ray's husband, Brad, discovered Charlie committed suicide in their garage. Just thinking the whole way here, what's different? What, he's been the same. What did we do different? What's going on? And then it clicked in her. He just started new medicine. The couple tells me Charlie had never expressed suicidal thoughts before and had no signs of depression. The only change, they say, had been he started taking the Tamiflu. The Tamiflu warning label clearly states pediatric patients may be at an increased risk for confusion or abnormal behavior. The Rays say they weren't properly warned about what that could mean. They didn't tell you that, this could possibly be side effects. They need to let the parents know, hey, watch your kids, don't just leave them alone. He had a total of two doses, and this is where we are. Had I known that this was an issue, I would have never given it to him. For now, they're finding strength in the outpouring of support from the community and hope to spread the word so other families are aware of possible side effects of this medicine. The thought, of someone else not knowing and giving it to their children, I can't bear that. And by the way, we reached out to the maker of Tamiflu about all this. They said they can't comment on this specific case at this time, but they tell us, quote, neuropsychiatric events have been reported during the administration of Tamiflu in patients with influenza, especially in children and adolescents. They add patients should be closely monitored for behavioral changes. The maker says they take all reports seriously and undertake a thorough investigation, adding there's no data suggesting a link for such events with antiviral treatment. E depois quem são estas pessoas que promovem? Os mídias são absolutamente culpados, eles tão depressa promovem o tomar a vacina, como de repente quando os side effects não são noticiados e as pessoas que se acham altamente informadas porque seguem a tendência daquele canal que não interessa seja qual for ou o jornal, cantam todos em coro a propaganda de um manifesto que vem de cima sabe-se lá de onde. Eu sei mais ou menos de onde, já tenho aqui uns clipes à frente para vocês. Mas depois, os próprios mídias são umas prostitutas informativas tão gigantescas que não só exploram o lobby que lhes está a pagar o cheque para vender esta vacina como se fosse uma coisa altamente positiva, como depois até os próprios side effects, quando provocam o suicídio de um jovem porque aparentemente era a instabilização que aquilo podia ter como efeito secundário, que nunca foi noticiado, porque aí é que as pessoas se sentem altamente informadas em relação à omissão, ainda colhe a vida de um jovem involuntariamente desta maneira. E os próprios mídias, prostitutos como são, que só querem aceitar cheques e sensacionalismo e audiências para venderem mais um anúncio, seja lá ele qual for, tanto no intervalo como no serviço noticioso em particular, acabam por explorar os dois lados da questão, sem eles próprios a olharem só ao espelho e apontarem o dedo a eles próprios, sob alguma responsabilidade que têm sobre a influência que têm sobre a população em geral, que ainda exploram a miséria e a desgraça de tudo que andam a propagar, ironicamente. E eu não sei o que raio é que realmente, assim, a gente vai a algum lado nesta sociedade do século XXI, com toda a informação na palma da mão, ainda continuamos a exercer aquele apelo à autoridade altamente ridículo e a abafarmos a nossa própria vozinha na cabeça quando algo parece que não está lá muito bem, mas a remar em relação ao consenso da maioria, porque a maioria, obviamente, que está um pouco errada em relação à sua opinião, mas eu também não sou megalómano para assumir essa treta. Mas, de qualquer maneira, há aqui coisas que não estão bem. E um dos maiores veículos de influência social nesta sociedade ocidental que a gente vive é um personagem chamado George Soros. E eu nem vou sequer expandir, toda a gente já devia saber quem era esse personagem, então vamos ouvir um pouco também um dos maiores, digamos, das pessoas que passam os cheques, porque ele também não passa de um veículo, de um poder influente muito maior do que ele próprio é, mas ele é realmente é um fanático dentro da ideologista zionista que anda a ser propagada por tanta morte e por tanta desgraça, e ainda se vem aqui queixar em Davos, esta múmia, esta pessoa que os marxistas culturais devem se negar a pé juntos para não reconhecer a influência que ele tem patrocinado na instabilidade a nível político e geopolítico neste planeta inteiro. O que é que ele teve a dizer em Davos? Esta múmia desadequada, que ainda me vem para aqui no segundo clipe falar de tecnologias. Vamos ouvir um bocado a voz do inimigo. Really, I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020 or even sooner. I give President Trump credit for motivating his core supporters brilliantly. But for every core supporter, he has created a greater number of core opponents who are equally strongly motivated. That's why I expect a democratic landslide in 2018. E ouvimos aqui a previsão que ele tão próprio está a pagar dos seus cheques pessoais a núcleos como os Antifas, Black Lives Matter, revoluções árabes, primaveras árabes e 30 por uma linha para causar instabilidade e para nós estarmos a receber desta forma desmesurada a refugiados. E obviamente que no meio do pacote há de vir autênticos, mas numa maioria muito grande e oprimida mediaticamente por causa destes cheques passados por este senhor em particular, um dos, há vários. Mas é isto que anda a moldar as mentes de quem nasceu com os nossos países já feitos, como se achassem que o mundo começou no dia que eles nasceram, como se não houvesse nenhuma herança cultural histórica por trás de tudo o que nós chegámos para atingir este ponto, e estamos a vendê-lo de uma forma tão leviana. E das maiores armas é exatamente isto que eu estou a usar, e nós usamos a porcaria das redes sociais, pá, a porcaria destas novas tecnologias estão a ser usadas contra o nosso próprio benefício e a promover sempre as pessoas que dizem as maiores calinadas como forma de vanglorização da própria ignorância que exercem dentro da sua própria mente. É exatamente estes velhos, estas múmias, que aparentemente o cancro não lhes toca, aparentemente as doenças nunca lhes caem em cima, vivem até ao último, enfim, não esperam no hospital, a consulta é imediata, têm todos os tratamentos à disposição, e nós, cidadãos que andamos aqui a patrocinar estas ideologias destes tubarões de vidas por este planeta fora, estes fazendeiros de colheitas de almas humanas que andam por aqui, a serem aplaudidos em relação a pessoas que estão completamente deturpadas dentro da ideologia e usam exatamente esta ferramenta que eu estou a usar contra o nosso bem, porque basicamente lá está, não é? Se eu fosse uma pita toda grossa com este discurso e mostrasse o meu decote por cada podcast que eu faço, obviamente que a minha audiência aumentava exponencialmente, porque estava tudo embasbacado a olhar para a minha foto, mas o conteúdo é que interessa, mas este conteúdo está a ser altamente suprimido por cheques passados por este zionista da treta continuar a exercer o seu poder e vai a Davos influenciar o poder político de toda a gente, de todos os países, porque ele passa o cheque aos. Ele é um dos patrões do nosso poder, digamos, autoproclamado soberano, que de soberania nada tem a ver. Facebook and Google effectively control over half of all internet advertising revenue. To maintain their dominance, they must expand their networks and increase their share of the users' attention. Currently, they do this by providing users with a convenient platform. The more time users spend on the platform, the more valuable they become to the companies. Content providers also contribute to the profitability of social media companies because they can't avoid using the platform and they have to accept whatever terms they are offered. The exceptional profitability of these companies is largely a function of their avoiding responsibility and avoid paying for the content of their platforms. They claim that they are merely distributing information, but the fact that they are near monopoly distributors make them into public utilities and should subject them to more stringent regulations aimed at preserving competition, innovation and fair and open universal access. Isto não passa mais do que double speech. Ele basicamente está a subentendidamente usar palavras para aumentar a censura que existe nas redes sociais de pessoas que tenham alguma opinião contrária àquilo que ele está a dizer. Porque o que interessa, dentro do nome desta liberdade hipotética que toda a gente promove, é a supressão de discurso e uma concordância completamente a ser marchada em uníssono sobre uma opinião que é simplesmente algo super destrutivo. E este tubarão, este asno, mas alguém alguma vez conheceu na vida real uma pessoa com esta idade a falar de tecnologias como se percebesse exatamente o que se anda a passar, ou o interesse e o investimento que ele já passou sobre cheques de influência a nível geopolítico do que se passa nas nossas populações inteiras a nível mundial, nomeadamente os países ocidentais, como gostam de chamar, se isto não é um aproveitamento político, mas estas merdas nunca passam na nossa televisão, não é? Porque nem sequer nós vamos dar aos portugueses a hipótese de um dia terem o nome do George Soros para googlar, e até o Google, que é altamente censurativo e cada vez continua a expandir mais. Eu qualquer dia faço um podcast só a dar-vos motores de busca opcionais para fugirem a esta tendência algorítmica que anda a classificar-nos a todos nós na nossa vida. Isto é absolutamente horrível. Este homem não tem qualquer perícia tecnológica, tem um cheque para passar para uma rede social se tornar de um dia para o outro, graças à ajuda mediática que a televisão dá, como aconteceu com o Facebook, como aconteceu com o Google pós 11 de setembro, que a CIA financiou altamente como um data mining a operação do Google, porque antes do dia 11 de setembro era o Yahoo, que ainda continua a ter as linhas de fibra ótica a passar por baixo dos Estados Unidos inteiro e são subalugadas pelo Google, apesar do Google já estar a ter as suas próprias linhas e até a lançar cubos por satélite que vão trazer wireless à África, que é para deturpar mais people, que Só precisava mesmo era de ouvir este tipo de propaganda. Isto é absolutamente incrível. E o que é incrível no meio disto tudo? Quer dizer, os animais têm mais direitos do que nós. Nós, seres humanos, estamos completamente mais manipulados através das redes sociais, porque as pessoas têm este defeito psicológico de colecionar likes, independentemente da opinião deles ser válida para um futuro mais próspero para todos nós. Isto torna-se absolutamente ridículo, eu nem sei mais o que é que diga, e até chegamos a um ponto em que um jogador de ténis que está a ter alguma consagração, deixem-me lá ver se eu descubro o nome dele, não sei, pronto. Isto é um jogador de ténis que basicamente os mídia decidiram o atacar numa conferência de imprensa só através de, por exemplo, os seguidores que ele segue em termos de opiniões políticas, e agora até o próprio me vou contradizer a mim próprio, porque isto faz parte de uma... Eu sou muito generalista no meu discurso, isto faz parte do que realmente... A tendência nos leva a pensar que a maioria acha exatamente o mesmo, mas temos aqui um ponto que é muito fulcral e que até ultrapassou todas as barreiras desportivas só para atacar ideologicamente o sucesso que o homem está a ter no torneio lá, seja lá ele qual for que ele esteja a participar, sinceramente não sei. Mas vamos ouvir como se fosse, por exemplo, o Cristiano Ronaldo a falar, o anticristiano Ronaldo a falar de um jogo qualquer e estarem-lhe a fazer perguntas políticas, porque às vezes até eu me sinto tentado em cair nessa tentação, caso estivesse naquela posição. Mas vamos só ouvir o ridículo de quanto o protagonismo, através de uma só área, está a tornar-se completamente politicizado, e não venham cá dizer que até o próprio futebol em Portugal e estes casos todos de corrupção não são extremamente políticos, porque são um bom aproveito para uma distração social, para que os legisladores no Parlamento continuarem a explorar a nossa vida até ao último tostão no fundo da nossa carteira, que nos subtrai a passar fome e a acharmos que isto está a correr cada vez melhor, quando basicamente só estão a defender interesses corporativistas dentro deste dinheiro falso inventado por religiões arcaicas que, enfim... Vamos ouvir o quão ridículo é. Estas coisas acabam por ficar... Quando os mídia que se autoproclamam passivos e independentes e opinativos de forma informativa acabam por utilizar ou mostrar as suas próprias cores reais quando estão a trabalhar para uma força que lhes anda a passar o cheque, não tem nenhum interesse sobre nós. Attention to your social media output, which includes some political figures who might be considered outside the mainstream. For instance, on January 15, Nicolas Fuentes, who we believe attended the white nationalist rally in Charlottesville. Now, do you not think that you should be concerned about linking your social media? Is that linking? You've written on your bio that RTs are not endorsements, but there is quite a regular pattern. Somebody like Mike Chernovich also on your feed. I believe you debated Pizzagate. Debated? Interesting. I just wondered if you were concerned about having yourself connected to some of these controversial figures. I mean, no, I'm not concerned about it. Look, who you follow on Twitter, I feel like, doesn't matter even a little bit. You know, what information you see doesn't dictate what you think or believe. And I think it's crazy to think that. I think it's crazy to assume that, to say, well, he's following X person, so he believes all the things that this person believes. I think that's ridiculous. That's not how information works. If you watch a news channel, you wouldn't then say that that person who's watching the news channel thinks everything that that news channel puts out. You wouldn't think that. I'm not concerned about it. And I don't think that any kind of engagement in that way dictates that you then are right in there with that particular person. I don't think it works that way. And I don't see it as working that way. I mean, you can ask me about my beliefs on things. That's cool. But I think to lump in, just say, well, you follow this person, so then wow, who are you? It's like, ask me. You can ask me who I am, and I'm perfectly fine answering those kind of questions. And do you feel that you support some of the alt-right movement? No, I don't. I find some of the content interesting, but no, I don't. As a firm Christian, I don't support things like that. E aqui está, ora bem, uma conferência de imprensa após um match de ténis. E este é o calibre de perguntas que vem. Estão a tentar queimar o homem, mas isto não tem nada a ver com algum tipo de serviço informativo. Por favor, eu preciso de uma data de pessoal a perguntar ao Cristiano Ronaldo, afinal, o que é que ele acha, por exemplo, sobre a independência da Catalunha. Já agora vamos nessa. Vamos lá, mas lá está. Quer dizer, ele se sente incomodado com muita coisa, é capaz de comprar todos os canais mediáticos e tornar-se no seu próprio George Soros, porque tem um cheque para passar para todos estes yes-men que andam aqui numa tentativa informativa de pôr a população informada. Mas que parvoíce é esta? Mas isto é mesmo assim, mas ainda há mais, porque basicamente, lembrem-se que o conteúdo que vocês ouviram neste clipe era uma press conference em relação a um jogo de ténis, e as perguntas que lhe foram ditadas, porque alguém foi às redes sociais, porque aparentemente o jornalismo hoje em dia não passa nada mais sobre estarem nas redes sociais à procura de notícias que muitas vezes são inventadas, porque nada melhor que as redes sociais para pessoas andarem-se a transparecer pelo que não são e dizerem o que não deve ser dito e inventarem o que acham que devia ser verdade, a propagar desta maneira, é que realmente o jornalismo de investigação já foi pela pia abaixo há muito tempo. Muito tempo. E então acaba por ser este exercício absolutamente ridículo de que a própria notícia, que devia ter um teor desportista, acabou por se tornar em algo geopolítico, porque estão a atacar o homem por alguma ideologia que encontraram alguns seguidores no próprio Twitter, que não tem nada a ver, segundo ele próprio, com a ideologia dele, porque qualquer pessoa que esteja realmente mais ou menos semi-bem informada tem que ler o outro lado da questão, não pode só ler o lado da questão propagandista e achar que realmente a opinião dele, que é um coro cantado pelos lobbies de interesses financeiros que nos regem, é realmente a verdadeira doutrina e o verdadeiro futuro que nos dá para seguir, quando nós próprios sabemos que cada vez está mais caro e com menos condições e com menos direitos. Em particular, quando até um animal tem mais direito a embarcar num avião do que nós próprios, que temos que praticamente fazer um striptease antes de embarcar por causa de um alegado atentado que o pessoal com os X-Arts e etc. e o Mastermind teve que morrer 7 vezes oficialmente antes de ter sido derrotado, e apesar da derrota dele continuamos a ser tratados pior que animais, e os animais parece que continuam a ser mais bem tratados que nós próprios. E nada melhor do que esta gente que serve fervorosamente esta propaganda paga pelo George Soros nas redes sociais para estar a criticar pessoas que possam pensar um bocadinho fora da esfera manipulativa que acontece dentro do nosso consciente, de estarem basicamente a criticar a desculpa deles próprios serem incapazes de sobreviverem neste planeta completamente hediondo, que têm que ter alguma furtividade testicular para continuarem a contribuir para este sistema corrupto enquanto esperam racionalmente que a mudança venha. Mas vamos ouvir então a segunda parte da conferência de imprensa deste homem, que nada teve a ver com exatamente o que ele queria transmitir, que basicamente era, ele pensava ele que estava a falar sobre o jogo. You dehumanize with pen and paper and turn neighbor against neighbor. In so doing, you may actually find you're hastening the hell you wish to avoid. The hell we all wish to avoid. It is my firm belief that the highest value must be placed on the virtue of each individual, regardless of gender, race, religion, or sexual orientation. It's my job to continue on this journey with the goal of becoming the best me I can and to embody the love Christ has for me, for I answer to him and him alone. I'll take questions about the match if you guys don't mind. Thank you. First of all, congratulations on your run. Incredible. It's a long way from Tehran. And out there on the match day, you had a racket and Chung had a racket. And that was fair. Do you think it's okay to come in to speak to us on how we dehumanize and what propaganda? I'll take an answer about the tennis. This is a question. Take answer about the tennis. About the tennis. Out there on the court today, you both have brackets. Yes. Why is it okay that you can make your comments and we can't respond? Let's stop being about tennis. I was fine talking about tennis. I'm fine talking about a lot of things, but you know, I feel like this has gone very far away from the tennis. I made my statement about the other things. That's what I'd like to say about it. And you know, I'd like to continue talking about the tennis. If you guys are done, I can leave. That's fine. E pronto, e é o culminar da questão. O homem realmente sentou-se ali para falar sobre a área que supostamente aquela conferência de imprensa foi anunciada para discutir sobre, mas obviamente que este ataque tinha que ser induzido por algum tipo de audiência. O que os próprios mídias estão tão à procura deste choque e escândalo que até se esquecem que não estão a cumprir o trabalho que lhes era inerentemente, pelo menos aplicado em termos da psique de qualquer pessoa que o esteja a ouvir. Por isso, estas coisas estão a cair um bocado como peças de dominó, e eu espero que a maior parte da população esteja realmente um pouco a acordar ou a não acreditar exatamente no que estes serviços de anúncios pseudo-noticiosos andam para aqui a propagar, esta estupidez inerente que só nos está a levar à nossa própria autodestruição, porque estão sempre a aceitar o cheque das pessoas que não têm o interesse dentro de nós. Aliás, só têm um interesse corporativista tão grande, e a própria corporação tornou-se em algo tão corrupto que basicamente vende a sua própria mãezinha por um cêntimo, que andamos nesta lenga-lenga. Mas, ao fim e ao cabo, eu tenho aqui mais exemplos de, por exemplo, corporações grandes, gigantes, autênticas, com influência a nível financeiro e económico mundial, que andam instaladas em vários países a fazer dos maiores crimes mais hediondos que possam existir dentro da nossa própria existência como seres humanos, em troca de um produto, porque basicamente o próprio ser humano que está doutrinado sob esta influência acha que um produto o valoriza a si próprio como um indivíduo, o que é absolutamente mentira. Então vamos ouvir alguns exemplos de o que é que se anda a passar a nível corporativista, não só no presente, como eu até tenho aqui um exemplo para vocês do passado. Vamos começar por um tweet que eu até pus a semana que passou sobre a Volkswagen andar a testar o fumo do gasóleo para se tentar libertar daquela chaga que ficou imposta dentro da deturpação dos níveis de emissões poluentes para a atmosfera, para salvaguardarem-se a si próprio como uma corporação que só pensa no lucro e cada vez descura mais a qualidade, seja qual for o produto, mas continuam-se a basear no seu próprio logotipo como um iPhone, que custa bem mais do que a qualidade que tem, em relação ao branding, porque o branding é o que interessa, a imagem é tudo o que interessa e a essência foi toda pela pia abaixo. Vamos ouvir então o que é que a Volkswagen tem feito nestes últimos tempos. German car makers, including Volkswagen, are under fire for reportedly funding experiments which tested diesel exhaust fumes on monkeys and humans. According to the New York Times, a study was carried out in 2014 designed to defend diesel fumes, which were earlier revealed to be carcinogenic. The experiment reportedly made 10 monkeys in airtight chambers inhale fumes from a diesel Volkswagen Beetle. E então agora ficamos naquele dilema, quer dizer, as mesmas corporações que permitem algum animal estranho entrar num espaço aéreo e viajar dentro de um avião, que até pode representar não só uma crise de saúde pública, como um atropelo aos direitos da própria humanidade, acabam eles próprios, que passam o cheque para promover estas merdas, por serem os mais, e eu nem vou falar das indústrias de perfume, que até extraem da medula espinal de gatos essências para paralisá-los para a vida toda e a bitch cheirar bem numa noite só para ir para a cama com people que não aparentemente têm algum tipo de... Enfim, e depois, afinal, como é que ficamos? Mas será que isto é uma tendência atual ou isto já vem de há muito atrás, antes de nós próprios termos nascido? Obviamente que sim, porque o mundo já cá estava quando nós nascemos e convém não acharmos que o mundo estava nesta posição assim que chegámos a este planeta e começámos do ponto zero, mas realmente existe um interesse inerente na própria história. E a história pode-se dividir em muitas raízes, não só propriamente como as versões oficiais das vitórias das grandes batalhas que definem os nossos países, como são hoje em dia, como até a própria tendência social e psicológica que as pessoas exercem hoje em dia, e as mais fervorosas a defender este levianismo psicológico que existe hoje nos nossos dias, são as primeiras a comprar os produtos patrocinados por esta tendência, que são os maiores genocidas, de seja lá qual for qualquer tipo de vida, em troca de um tostão. O que torna esta gente num poço da maior hipocrisia que eu ando a testemunhar. Eu acho isto incrível. Eu não sei se quem me está a ouvir partilha um pouco da minha opinião, mas ao fim e ao cabo, quer dizer, está tudo bem para vender um produto. Está tudo fixe, está justificadamente porreiro. Eu quero ver, ainda hoje deu a notícia no telejornal que já existem 4 mil e tal carros elétricos a circular em Portugal. Eu quero ver quando estas vítimas de um acidente começarem a ficar queimadas com o ácido das baterias e o que é que vão fazer em termos de reciclagem a uma bateria, porque realmente é algo que ainda não existe nenhuma solução prática para. Mas então vamos recuar um pouco. Será que isto vem de há muito tempo? Eu tenho aqui um clipe de 1941 a vender um tipo de carne ainda abaixo mais de cão, chamado Spam, que até veio até aos nossos próprios dias semanticamente como algo que te aparece na internet como Spam, que não interessa a ninguém. A própria conotação foi, digamos, transladada para uma conexão que não tem nada a ver com o nome original, mas, pá, se vocês quiserem saber como é que se faz uma salsicha, acaba por vos estragar o apetite. E já em 1941 vendia-se algo ainda abaixo mais de cão em todos os restos que sobram de carne, como se fosse uma coisa muito positiva. E obviamente que, tal como as vacinas, que têm uma contraindicação que podem provocar o suicídio, para não apanhares uma constipação, que é algo que nós desde crianças, pelo menos dentro da minha geração, já apanhámos, e a gente foi corridos a Vic e a pá, nada por aí além, o nosso próprio sistema imunitário tinha que se aguentar a leis mais fortes. Vamos buscar o darwinismo, que é que se lixa. Agora, estas ajudas acabam por ser um business plan que aparentemente acaba por nos matar. E vamos ouvir um clipe de 1941 a falar sobre o Spam. Spam é um tipo de carne, e eu já estou a ser muito simpático a chamar-lhe um tipo de carne, é todo o refúgio que sobra de tudo o que sobra de carne útil e nutriente, como se fosse uma coisa muito positiva. Isto já veio antes de todos nós termos nascido. Vamos ouvir um anúncio de 1941 sobre Spam, que é o que servem nas escolas hoje. Spam, merda. Absolutamente merda nutriente. It's Monday night, and time for Burns and Allen. And when the kitchen clock warns, hurry up, mother, time for the youngsters to come running home. Take it easy and solve the school lunch problem with Spam. S-P-A-M. Spam is that delicious meat originated and made only by Hormel. It's packed in a handy can, all ready to eat as soon as it's opened. No fuss, no bother. Just cut off slices of this taste-tempting meat, put between slices of buttered bread, and say to the hungry youngsters, have a Spamwich. A perfect combination of sweet, juicy pork shoulder and tender ham, Spam has an extra goodness and meaty flavor all its own. Youngsters go for Spam in a big way. Try Spam tomorrow. When you see the easy recipes on the label, you'll discover you can serve Spam cold or hot. It's America's popular mealtime aid. So ask your food dealer for S-P-A-M, Spam. Spam, não obrigado. Não obrigado. Nem para mim, nem para vocês, nem para os vossos filhos, nem para os vossos avós. Não. Business. aqui está, simpaticamente vendido, de uma forma como se fosse altamente nutriente, nas cantinas das escolas, para o futuro destas gerações nos governarem hoje em dia. Andaram a comer spam mesmo? Não, claro que não. As elites, até se for preciso, são mais canibais do que comem spam. Mas, spam, come essa merda. 1941, estamos mais perto de fazer 100 anos do que ao tempo que este clipe vocês ouviram ter sido passado. Spam, spam é bom, spam, spam, que horror, pasta de refúgio de carne, pasta de merda, tudo o que sobrou com corantes para ficar vermelho, para parecer tipo carne, nada nutriente para tu ires aprender para uma sala de aulas e seres doutrinado em relação à tua fraqueza psicológica, spam. Dá spam. Spam para os vossos filhos, é ótimo. Spam. Comam essa merda à colher. Mas claro que sim, e muita gente ainda é capaz de defender esta merda. Mas falando em crianças e a má nutrição que elas têm sofrido desde sempre, graças a Deus ainda houve pessoas que me estão a ouvir que tiveram um par de pais que sabiam cozinhar e fazer refeições como deve ser. Ainda deu para esta casca de ovo enrijecer a um nível de um crânio. Eu não vou autoproclamar nesse aspecto, mas, por exemplo, então vamos saltar para o século XXI. Vamos à Disneylandia da Flórida. Vamos levar o nosso filho e gastar milhares de dólares por um tipo de entretenimento que é também uma coisa muito deturpada, mas vamos lá ver, por mais que a gente pague para satisfazer os nossos filhos num tipo de entretenimento, paga peso de ouro. Onde é que este dinheiro anda a ser canalizado? Se basicamente chegamos à Disneylandia e temos que justificar aos nossos filhos que o que eles assistiram foi simplesmente uma falta de manutenção devido à ganância corporativa. This was at Disney's California Adventure on the Little Mermaid ride. The animatronic Ursula terrified riders after her head fell off. This is by accident. You can see it hanging on cables. And then on Disney's Disneyland's Pirates of the Caribbean ride, the auctioneer was seen with his head also hanging by some threads. The sight really upset several ride goers, especially the younger ones, I bet. It was supposed to be a fun experience, and the kids are traumatized. Did you say they're hilarious? Therapists are outside handing out cards when they get off the ride. Oops. E aqui temos, basicamente, e então? Pá, se comias spam em 41, obviamente podes ir dar uma voltinha no carrossel da Pequena Sereia e as cabeças estarem penduradas e traumatizar um bocado as crianças que estão altamente iludidas em relação a este mundo do faz de conta super cor-de-rosa. Come um bocado de spam que isso passa, pá. Come um bocado de spam que isso passa. É isto. E vejam bem o quando, por exemplo, vamos lá analisar este clipe assim um bocadinho naquela, quer dizer, os próprios pivôs, ou os, eu não lhes vou chamar repórteres, eu vou-lhes chamar mesmo pivôs, são pessoas pagas a peso de ouro para transmitir algum tipo de informação disfarçada, como desculpa, estavam-se a rir, ai que comédia. Putos traumatizados, pagos a peso de ouro para andarem naquele parque com uma falta de manutenção inerente. Ok. Ha, ha, ha. Na boa. Na boa. Mas come spam. Na boa. Sei lá. Toma uma vacina. Talvez fiques com tendências suicídias. Na boa. Mas não vamos dar. Vamos disfarçar esta notícia, que se calhar até passou tanto nas redes sociais que os próprios mídia tiveram que falar alguma coisa sobre ela, mas vamos pôr isto em jeito de piada, vamos dar esta notícia, que é extremamente trágica em termos da ganância corporativa que continua a exercer-se dentro destas corporações, e dar a notícia em... Os repórteres nem se devem rir, nem se devem chorar. analiticamente, deem a notícia. Como? Quem? Porquê? Não é fontes não oficiais. Dizem que, e agora um anúncio para o restaurante do não sei quantas ou o parque de... Chega! Chega! Mas anda tudo maluco dos cornos, ok? Isto está-se a tornar tão ridículo que acaba por encontrar depois, em jeito de desculpa, dentro das pessoas que defendem esta mentalidade completamente hipócrita e deturpada e esquizofrénica, de uma forma psicologicamente natural, que é o fenómeno mais espetacular de como é que as pessoas conseguem justificar tanta divergência opinativa e não terem nenhuma consolidação intelectual em género de que o que estão a ver à sua frente, aprovam a mesma hipocrisia ao mesmo tempo que desaprovam uma hipocrisia do mesmo calibre por conveniência mediática, porque foi-lhes ditado que é assim que devem pensar para encontrarem conforto nos seus maiores números, para se continuarem a justificar como indivíduos com opinião própria, apesar de terem que tomar, se calhar, substâncias legais farmacêuticas como Xanax e etc., para continuarem a conseguirem-se olhar ao espelho sem meterem uma bala no céu da boca, eu acho absolutamente incrível como é que depois de tanta coisa ainda temos icons do marxismo cultural, como o Michael Moore, aquele gordo feminista horrível que... Vamos dizer muito simpaticamente que 50% é bom, mas 50% é deturpado. Acaba por ser um dos veículos para as próprias mais fervorosas feministas que deviam assumir hipocritamente, segundo a tese delas, o poder da vagina e continuarem a achar e a aplaudir e a gritar histericamente um representante masculino que deturpa completamente e está tão desesperado. É exatamente o estereótipo daquele homem que não consegue ter uma interação com uma mulher genuína, que acaba por dar o agrado e utilizar o seu protagonismo, por mais que ele seja um homem escroço, porque homem, vai correr um bocado, meu, faz uns abdominais, meu, trata da tua imagem, meu. Não tentes defender o perdularismo de estar sempre sentado com a badocha à frente da televisão e teres-te tornado nesta baleia humana que continua a pairar aqui sobre nós. Vê lá se te respeitas um bocado a ti próprio antes de exigires o respeito de mulheres que nem sequer estão a compreender bem a tua mensagem. Vamos ouvir este homem feminista. E eu não tenho nada contra as mulheres, eu tenho é tudo contra estes homens de merda que estão a deturpar a mentalidade das mulheres. E este é um exemplo perfeito, porque este é uma baleia azul que já havia ter cumprido o desafio e continua para aqui a propagar merda. Eu só imagino as mulheres que o estão a ouvir e aplaudir. São, enfim, responsabilidade sobre ti próprio, homem ou mulher. Vê lá se assumes, vê lá se melhoras, trabalha em ti. But removing him and Pence, and the whole disgusting lot that in Congress and in our state capitals still won't be enough. We must remove and replace the system and the culture that gave us Trump in the first place. He did not just fall out of the sky and land in Queens. He is the result of a decades-long corporate takeover of our democracy and of us never correcting the three original sins of America: a nation founded on genocide, built on the backs of slaves, and maintained through the subjugation of women to second-class citizenship and economic disempowerment. That's how they've gotten away with it. As we seek to rid ourselves of Trump, we must also cleanse our American soul of its white male privilege, its voracious greed, and its a forced ignorance that has made a population of semi-literate and unaware people. E graças aos milagres da edição, eu vou completar este comentário praticamente uma semana depois da data que anunciei no princípio do podcast, mas não nos vamos esquecer do que o homem acabou de dizer. Para já, acho extremamente estranho, do ponto de vista destas feministas, estarem a apoiar este homem que está ele próprio a não promover o papel dos homens na sociedade, e nós já vemos na Europa o quanto as mulheres se calhar vão precisar de um pouco da proteção destes homens afeminados que este Michael Moore tanto promove, e ainda por cima a criticar um regime governamental, porque lá que não vai ao agrado dele, que era suposto ser a tal democracia que ele tanto defende durante estes documentários todos, afinal... Mas afinal, qual é a dele? Então, por um lado, o homem branco tem que ser abatido, ouçam-me a mim que eu sou um homem branco a dizer que este regime, porque eu defendo a democracia, não devia existir, e vamos abater pessoas como eu que estou a falar para vocês, mulheres, porque eu próprio até um homem branco sardento e... O que é que eu vos posso dizer? Mas vocês ouviram a hipocrisia? Os tiros nos pés que ele próprio está a dar e as mulheres que aplaudem o discurso dele, o próprio futuro que estão a fomentar para elas próprias. Mas este discurso ficou assim tão... Mas qual é a dele? Ele sempre criticou a América. Ele até fez aquele documentário do 11 de setembro que infelizmente ficou tão aquém de falar realmente uma verdade, porque aí notou-se logo o protecionismo dele. Mas quem é este gajo? O que é que ele está para aqui a dizer? O que é que ele acabou de dizer? Ele não acabou de dizer nada. Ele acabou de dizer contradições em troca de aplausos por soundbites. Ponto final. Anda-me a colecionar likes. Deve ser por causa disso que ele é um pançudo. Deve ter a pança cheia de likes. Porque na hora de analisar concretamente a crítica que ele está a dizer de um ditador que foi eleito democraticamente, como ele tanto defende, o que lhe dá a liberdade de quem autoproclama que é governado por um ditador conseguir continuar a dar este discurso completamente errôneo, sem nenhum tipo de censura. Até tem que vir um português qualquer aqui num apartamento a dar-lhe ou a censura para meia dúzia de pessoas ouvirem. Se calhar já é maluco ou quê? Homem branco, então ponha-se ele na linha da frente, vá se enforcar à frente toda a gente para dar o exemplo ideológico ao próprio e continuar a promover. Vamos nessa, pá. Mostra à frente as mulheres. Os homens brancos não valem nada, são o problema, só cultivam o genocídio. Por isso, eu para dar o exemplo e largar a hipocrisia do qual me engorda ideologicamente este estômago pançudo, vou-me enforcar à vossa frente. É o meu último discurso. Para provar que eu tenho razão, vou-me matar à vossa frente. E pronto, muito obrigado, Michael Moore. É o teu documentário final, se queres realmente acreditar no que acabamos de ouvir neste clipe dito por ele. E eu não quero nada mais que 1 milhão de mulheres também que não devem estar a pensar com os dois neurónios a fazer sinapse na cabecinha delas, a aplaudir enquanto ele está a morrer, porque é exatamente o que ele disse neste clipe. Alguém ouviu com atenção? Rebobinem um bocado, ouçam outra vez. A sério. São malucos. E depois quando vier um grupo violar uma mulher e precisarem de homens ocidentais para fazer algum protecionismo, são feministas demais para reagir. É isso que as mulheres querem. É isso. É isso. Tudo bem. Tudo bem. Mas já que estamos no tópico de hipocrisia, e deixem-me rematar este podcast, já vai com uma semana de atraso em edição, porque sou sempre interrompido em relação às vezes à linha de pensamento que eu estou... Eu tive que me reouvir para atar os laços para combinar isto. Então vamos ouvir um dos cúmulos da maior hipocrisia e vou rematar por aqui, porque quero fazer mais um e mais outro. Ainda este fim de semana, no meu curto espaço de tempo, enquanto tenho que contribuir com o meu cheque para continuar a patrocinar estes Michael Moores que vivem em Portugal... fechados na cave dos papás. Então vamos ouvir, mas isto mesmo para rematar, vou-vos mesmo, porra, tinha que ser, vou-vos mesmo dar um clipe em que não vou comentar, vou mesmo rematar no fim, de hipocrisia subentendida. Este clipe vai ser daquelas coisas que, por lei, eu nem sequer devia andar a comentar, nem sequer se calhar o devia dar a passar. Mas vou arrematar este podcast com este clipe. E este clipe representa também das maiores hipocrisias que esta gente, como o Michael Moore falou, disse, e é a personalidade que é promovida por o cheque destas pessoas que promovem esta hipocrisia, que traz muito nesta guerra cultural que existe contra nós europeus e a mulher e o homem. E tudo e mais alguma coisa. Vou passar este clipe e depois vou arrematar isto e ficamos por aqui. E os comentários ficam à vossa mercê, consoante a compreensão que tenham geopolítica deste planeta. Mas agora, para arrematar então, vamos ficar com este clipe e até ao próximo podcast. E tirem deste clipe o que vocês quiserem, porque isto é um... É como a Alice seguir o coelho pela toca abaixo. Não investiguem muito, senão ainda se arrependem da opinião que podem extrapolar por aqui. Boas para todos. Até ao próximo podcast muito em breve. Vou ter que editar isto e pôr no ar o mais depressa possível. Desculpem lá o atraso. Mas é assim. Vá. Tudo bom. O último clipe a arrematar. Paz para todos. E mais um hino à hipocrisia subentendida, para quem percebe o que é que eu ando para aqui a dizer, que eu sei que são mais do que os que ouvem, do que a oposição que se recusa a ouvir a voz oposta, pelo menos para levar em consideração a ideologia que eles tanto defendem. Benjamin Netanyahu has responded to new Polish legislation which bars any mention of crimes by the Polish nation during the Holocaust. In a statement, Netanyahu opposed the law, saying that it was baseless, adding that, quote, "History cannot be changed and it is forbidden to deny the Holocaust. I ordered the Israeli embassy in Poland to meet with the Polish Prime Minister and express my firm stand against the law." Israeli President Reuven Rivlin's office said on the Holocaust Remembrance Day that more than ever we are faced with our duty to remember our brothers and sisters who were murdered. Earlier, the head of the Yesh Atid party, Yair Lapid, got into a feud on Twitter with the Polish embassy in Israel. "There were Polish death camps and no law can ever change that," Lapid wrote. However, the Polish embassy in Israel quickly responded, saying, "Your unsupportable claims show how badly Holocaust education is needed, even here in Israel."